entrei de carona rumo a esta viagem. Displicente, entrei no amor errando a dosagem. Me perdi, fui me envolvendo sem olhar o caminho. E pra voltar, perco no destino porque estou sozinho. Eu sou o carona que te seguiria pelo universo, por terra, céu e mar, qualquer lugar incerto. Tudo por amor, me perdi nos teus braços. Eu sou o carona e não mando mais nos meus sentimentos. Você foi embora, paixão de momento. Eu fiquei perdido seguindo seus passos. Canta com a gente, Gustavo Lima! Obrigado pelo convite, meus amigos! Gustavo Lima e César e Alessandra ao vivo! Sem querer, entrei de carona rumo a essa viagem. Displicente, entrei no amor errando a dosagem. Me perdi, fui me envolvendo sem notar o caminho. E pra voltar, perco no destino porque estou sozinho. Eu sou o carona que te seguiria pelo universo, por terra, céu e mar, qualquer lugar incerto. Tudo por amor, me pedi nos seus braços. Eu sou o carona e não mando mais nos meus sentimentos. Você foi embora, paixão de momento. Eu fiquei perdido seguindo seus passos. Eu sou o carona que seguiria pelo universo, por terra, céu e mar, qualquer lugar incerto. Tudo por amor, vem cá aí, nos seus braços. Eu sou o carona e não mando mais os meus sentimentos. Você foi embora, paixão de momento. E eu fiquei perdido seguindo seus passos. Fiquei perdido seguindo seus passos.